cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, uma estreia. É assim que designamos este cá se fazem, cá se tocam, uma estreia hoje para um novo álbum e um novo autor, portanto, o seu álbum debut, de que falamos aqui do Twist and Bend, e falamos aqui também de Dennis Filipe, para quem se recorda, veio a ganhar a Voz de Portugal, e não podemos escamotear este processo que leva à gravação de um disco, que é este, que está à venda desde o final do mês de julho, e que, precisamente na altura que está à venda, é quando nos permite gravar com Dennis, embora venha a vossa emissão apenas já no mês de julho. Pois bem, é com ele que temos, ainda que seja acesso de telefone, estamos a ligar para Torres Novas, e com o Dennis Filipe vamos estar aqui nos próximos minutos para perceber o que traz de novo este Twist and Bend, o seu álbum de estreia, onde, e é por aí que começamos desde logo, onde vem a ter vários temas em inglês, em anglo-saxónica, e um tema em português. Tendo em conta que é o homem que, enfim, devido à despesa de praticamente todos os instrumentos e também da criação dos temas, temos que lhe perguntar desde logo o porquê de um tema em português no meio deste Twist and Bend. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá a todos, olá Pedro. Eu, neste álbum, queria fazer mais temas em português. É claro que, à medida que ia escrevendo, começou a ser mais difícil. Uhum. Eu costumo fazer primeiro o instrumental e depois a melodia, e só no fim é que escrevo a letra. E à medida que ia compondo, que ia fazendo o instrumental e experimentando as melodias, e quando ia ouvir tudo, começou a ser mais complicado encaixar o português. Pedi alguma ajuda a letristas portugueses, mas também foi complicado, e então por aí é que, como se tornou tão difícil, fiz o mais natural, que se calhar para mim seria escrever em inglês. Uhum. Desde pequeno que tenho influências de bandas inglesas e norte-americanas que cantam em inglês, bandas dos anos 60 e 70, que são a minha maior influência para compor música e para fazer gostar de música. E foi um bocado por aí. O estilo da música é complicado de escrever. O estilo que faço ou que quero fazer é complicado em português. A única música portuguesa foi alterar um bocadinho o estilo e saí um bocadinho da minha onda. Uhum. Mas pronto, queria mesmo à força ter um registro em português, e então saí um bocadinho e pronto, e resultou nessa música, o compasso. Fala também do nosso país, Portugal. Uhum. O lento compasso em que saímos da crise e nunca mais evoluímos. E pronto, e é esse o principal motivo. Espero por ti, no teu compasso, segue esse ritmo a cada traço. Ficar assim no teu espaço, não queres dar nem mais um passo. Não vais negar o que tenho para dar. Não vais querer perder, conhecer. Levaste tudo, já sobra espaço. Chegar ao fim, já sem compasso. Por onde vou? Não importa onde estou. ficamos. Fiz uma introdução onde venho revelá-lo como multi-instrumentista. Revelá-lo, na minha opinião, sendo certo que, de algum modo, A Voz de Portugal, que foi um programa interessante e que lhe deu algum protagonismo, aliás, pelo próprio facto de ter ganho, logo aí vinha a assumir, de facto, a sua faceta de multi-instrumentista como gostava. E veio a, entre aspas, refugiar-se em estúdio, gravar praticamente tudo, e como não digo praticamente porque de facto não chegou a ser tudo, onde vem até também a colaboração do produtor do álbum, do Homem dos Bala, do Armando Teixeira, e aqui algumas coisas pontuais. E esse processo não foi, entre aspas, demasiado solitário? Entre aspas, foi, mas foi, eu basicamente há um ano atrás fechei-me no estúdio, no meu estúdio caseiro, e foi um bocado essa aventura. Deixei de ouvir música, queria algo próprio, queria algo de mim, não queria estar muito influenciado, já tenho muitas influências, e fechei-me e comecei a trabalhar nisso. E é claro que comecei logo a imaginar os instrumentos todos, e como tenho facilidade em tocar outros instrumentos, foi por aí. Foi, não valia a pena estar a perder tempo, se calhar, com outros músicos, sendo que eu já tinha quase tudo na cabeça, já tinha aquilo que queria fazer. Não valia a pena perder o tempo dessa maneira, e em estúdio todo o tempo é pouco. E acho que como CD a solo, até acho que é uma coisa que funciona bem, ou pelo menos é solo e é real, não é? Ou seja, é um CD a solo e praticamente trabalhei sozinho. E então isso foi uma coisa que me deu bastante prazer. I won't laugh at you when you boo-hoo-hoo, 'cause I love you. I can't turn my back on the things you like, 'cause I love you. I just like the things you do. Don't you change the things you do. You can't. vencer a Voz de Portugal foi a condição sem a qual não teríamos o Denis a solo, ou é apenas mais uma etapa ultrapassada e bem que permitiu adiantar esse processo que mais cedo, se assim não fosse, mais cedo ou mais tarde iria acontecer? Bem, o processo da Voz de Portugal levou-me praticamente a fazer o álbum só, se calhar sem o impulso da vitória, ou seja, do prémio, que é o contrato com o Universal. Uhum. Eu não me trancaria sozinho em casa e não fazia este álbum. Portanto, sim, acho que foi pelo programa, senão hoje em dia estaria se calhar a fazer originais com banda e outro tipo de som que não o deste álbum. Portanto, sim, teve tudo a ver com a Voz de Portugal. As influências que assumo serem suas são, não são suas contemporâneas, portanto, são bandas que já, algumas já extintas, outras até curiosamente vieram agora a ser recuperadas para novos concertos, mas enfim, são algo que lhe é bastante anterior. Isto deriva muito também de influências do seu pai, eventualmente, ou acha que mais tarde iria descobri-las e ser este o som que mais venera, digamos assim? Não sei, como tive a influência do meu pai, não é? Desde miúdo que ouvi esse tipo de música, música rock dos anos 60, 70. Portanto, é um bocado difícil separar as coisas. Mas não sei, se calhar era possível gostar das mesmas bandas. Há muita gente jovem ouvir essas bandas e que gostam dessas bandas dos anos 60, 70. Estou a falar de casos Led Zeppelin, The Doors, Slade. Até fiz uma versão de uma dessas bandas, Slade, que vem, né? Exato. Está integrado no disco. E não sei, era possível, se calhar sozinho gostar na mesma. Mas pronto, não dá para separar. Claro, fazer futurologia é complicado nesta fase. Vou fazer aqui um conjunto de perguntas provocatórias. Quem foi a primeira pessoa que teve acesso a ouvir, claro, se tirando o pessoal de estúdio, a ouvir este Twist and Bend e o que é que recolheu da sua opinião? Deixa-me pensar, sem ser no estúdio, talvez a minha namorada. Mas enfim, essa aí é a suspeita. Pois, nunca sabemos bem o que é que se mistura aquela para crítica, opinião, não é? Aquela exatamente. Crítica a mais verdadeira. Exato. Então, mostrei um amigo que também toca comigo, é guitarrista, e acho que a crítica foi boa. Acima de tudo, disse-me logo que tinha uma vibe rock e então era o fundamental não desiludir as pessoas que me apoiaram. E construir um álbum com essa essência. Portanto, à partida fiquei mais descansado. So you ask my name. You didn't know my name. Yeah, I said aqui para venda, e já várias bandas aqui disseram que a partir do momento que há um disco as coisas parece que se tornam mais sérias. Têm essa percepção? Que tornam mais sérias? Que é difícil voltar atrás? Sim, é uma nova etapa da minha vida. Eu sempre levei a música muito a sério, portanto acho que não é bem a seriedade, mas sim a parte mais profissional, em que se calhar vou ter que olhar para a minha carreira de outra forma. Mas pronto, eu para mim interessa-me fazer o que gosto, que é a música. O resto vem com o tempo. Neste momento, enfim, o álbum acabou de sair e já vai recolhendo opiniões de várias pessoas, não é? De profissionais da música, profissionais de rádio, que não é o meu caso, enfim, sou um mero aprendiz. Essas opiniões vão formando também a percepção que as pessoas têm do disco. Neste momento, o Denis já atingiu aquele ponto em que diria já faria qualquer coisa diferente? Não, pelo contrário. Sendo satisfeito com aquilo que atingiu. Era a ideia que tinha há um ano atrás. Não sabia bem o que é que ia fazer, porque as músicas são frutos que nascem quase por acaso. Nós nunca sabemos que tipo de música é que vem a seguir. É quase como um filho, não sabemos se vem loiro, ou se vem moreno, ou se vem de olhos azuis, ou de olhos castanhos. E pronto. Mas, as críticas têm sido boas, muito boas até, e por isso talvez não mudaria nada, pelo menos neste primeiro álbum. Está datado. E queria-vos perguntar, a criação das músicas é de facto contemporânea deste tempo de estúdio, ou já levava alguma coisa pensada, eventualmente era do tempo da Voz de Portugal? Não. O único tema que estava feito antes de começar a compor para este álbum é o tema que dá nome ao disco, que é Twist and Bend. Era a única música que já estava feita e foi a partir dela que comecei a criar, ou seja, foi uma linha guia para fazer o resto do álbum e perceber o caminho que queria ir e pronto, só uma, apenas uma. Sempre de perguntar isto, até porque é um processo que de algum modo interessa às pessoas. que é a divulgação. No caso, foi prévia ao lançamento do álbum de um single, portanto, um tema para começar a rodar nas rádios e ter visibilidade também por via de um teledisco. A escolha desse tema, What's Killing Me, é uma escolha sua, uma escolha do Universal, uma escolha da produção, ou um brainstorming de todos vós? É basicamente um brainstorming de todos nós. Acho que só a gente teve logo essa ideia, nem sequer houve discussão, foi quase claro que aquela música seria o single, não gerou discussão nenhuma, porque talvez a música tem alguma característica nova, ou seja, acho que consegui inovar. Eu tentei neste álbum todo inovar um bocado o rock e esta música espelha um bocado isso, ou seja, é uma música rock, sim, mas não é bem uma música rock, ou seja, está fundida já com uma música swing ali dos anos 40, 30 e com um bocado de soul, e dá esta sonoridade interessante, ou pelo menos eu achei quando a gravei, e é algo diferente, pelo menos eu não conheço nada igual. Talvez conhecesse assim alguma coisa parecida, não a teria feito, porque acho que como compositor o que me motiva é também fazer alguma coisa de novo, e pronto, sim, foi fácil a escolha. Ouvindo a sua explicação e ouvindo o disco também, e embora possa parecer um contrassenso, podemos indicar que este disco, apesar de ser um disco de estreia, é quase um disco vintage. Sim, um disco de estreia pode ser um disco com uma sonoridade mais vintage. Uhum. O que eu costumo dizer sobre este álbum é que é um rock inovador, mas com o carinho vintage, com uma sonoridade mais vintage. É algo moderno misturado com vintage. É tal coisa que eu costumo dizer, é fusão. Este álbum está cheio de fusões. Did I just say I'll go and you will stay? I think you already know. Oh baby, I gotta go. Say what you need to say. Dennis criou uma expectativa quanto à maneira como ele chegaria às pessoas, de quem seria o consumidor dele, como diria em marketing, o target? Eu, enquanto compunha, nunca pensei dessa maneira. Foi... apenas queria compor um álbum que me agradasse, porque é o meu primeiro álbum. A única coisa que tinha mais atenção é deixar lá a essência rock que tanto prometi, mas acima de tudo queria fazer algo que daqui a uns anos me orgulhasse e que agora que também me orgulho, claro. E, mas acho que depois do álbum estar feito, acho que talvez consiga atingir uma faixa etária muito, muito vasta, desde as mais novas até, se calhar, pessoas que ouviam músicas dos anos 60, 70, portanto, a faixa etária é enorme. Agora, é gostarem de rock e não só, o álbum não é só rock, e não sei, é uma questão de gosto. Claro, e ainda é muito prematuro estarmos a pensar nisso agora, até porque o disco está aí agora mesmo, arrebentou agora para venda, não é? Ora bem, temos a percepção do que é a venda dos discos, todos sabendo o fenómeno para lá, para já, também associado à crise e ao preço dos discos, mas muito fenómeno de download, etc. Tudo aquilo que vem desmaterializando a música, que faz com que a venda dos discos não dá para aferir o sucesso que eles têm. Provavelmente, se fosse possível saber quantos downloads seriam feitos, mais facilmente saberíamos aquilo que teria atingido em termos de público. Como é que, enquanto autor, músico e agora editor de discos, como é que vive com este fenómeno? Bem, acho que como artista também temos que olhar para um lado mais moderno. Os CDs já não vendem tanto. Não é isso que me preocupa. É claro que quero vender CDs, mas o mundo em geral está diferente. A música está diferente. Uhum. Acho que há outras plataformas, se calhar, de música chegar às pessoas, e talvez seja por aí que nós, enquanto artistas, divulguemos o nosso trabalho ou até vendemos o nosso produto, se calhar mais pela internet, talvez mais virtualmente, ou seja, se calhar há mais download, há mais compras virtualmente do que fisicamente. Uhum. Portanto, aliás, vocês vêm usar uma plataforma para permitir, durante uma semana, que seja possível ouvir todo o disco, não é? Sim, lá está. A evolução da música. O CD ainda não tinha saído, o CD físico não tinha saído cá para fora, mas já dava para ouvir o álbum na íntegra na plataforma Deezer. Uhum. E se calhar é por aí que as editoras e os músicos têm que se adaptar, e pronto, o mundo está em transformação a nível musical, portanto é um bocado incógnita o sucesso dos CDs. conta que passou por um programa que teve uma exposição mediática muito interessante, a Voz de Portugal, no caso apoiado com o patrono, com o Rui Reininho, e as pessoas associaram essa cara. Não obstante já passar algum tempo, creio que a vantagem de ligar a sua música a uma imagem permite recuperar esses tempos e tornar mais curiosas as pessoas em relação a este seu disco. E para tal vem a ter um, como eu gosto de dizer, um teledisco, não gosto tanto de ter um videoclipe, que na prática, se não for, como digo algumas vezes também aqui, youtubado, o espaço nem TV é muito pouco para a música. Vou perguntar a opinião do Denis em relação a isso. De certa forma, se formos a reparar, os videoclipes já não se apostam se calhar tanto na produção, nos vídeos, tirando lá fora, que sim, claro, que há espaço para excelentes videoclipes que podemos ver, os videoclipes que vêm do estrangeiro, principalmente a América, não é? Que apostam tudo num videoclipe. Nós em Portugal já não perdemos se calhar muito tempo em fazer bons videoclipes, não é? Quase que não vale a pena investir tanto. Eu gosto da plataforma do vídeo, acho que diz muito do artista e da música, e que as pessoas, acho que é a primeira coisa que as pessoas se relacionam é com o videoclipe. Mas infelizmente em Portugal quase que, nem sei se há hoje em dia programas especiais para a divulgação da música através do videoclipe. É claro que me entristece como artista e compositor, mas é o país que temos neste momento e temos que adaptar-nos. I want to tell. estreia aqui na Boa Nova, temos sempre uma fase de desafios com três. E o Denis Filipe vai passar então por eles. Vamos aqui ao primeiro. Imagine que vem tocar aqui a Oliveira do Hospital. Não sei se conhece a cidade, nem perguntei. Oliveira do Hospital? Uhum. Junto à Serra da Estrela, portanto, entre Coimbra e Guarda. Ah, sei que já passei por aí, mas não conheço. Pronto, muito bem. Então, mas imagine, e vai ter que confiar em mim, temos aqui um magnífico palco, um bom anfiteatro natural, e portanto, o Denis vinha aqui tocar, e que lhe permitiam trazer duas bandas ou dois autores nacionais. Portanto, à sua livre escolha, quem é que o Denis iria convidar para vir consigo? Olha, sou fã de uma artista portuguesa que é a Mónica Ferraz, essa sem dúvida. Muito bem, é ex-mesa, não é? Sim, embora não seja grande fã nessa altura, acho que o som é completamente diferente. Exato. Seria uma dessas artistas, até tenho uma história engraçada mas fui a Catania de propósito ver Mónica Ferraz, mas como atrasei só vi o Pedro Brunhosa. Portanto, ou seja, ainda não vi a Mónica Ferraz e sei que é um grande espetáculo. Muito bem. Certeza. Deu um magnífico concerto, já agora fica a saber, enfim, aí seria até mais perto para si, da Covilhã. Portanto, era só subir um bocadinho, não é? Um bocadinho. Sim, ainda são mais que 150 km, não é assim? Como, mas como para a Cantanhete seria bem, bastante mais, portanto, resolvo o qual disse. Mónica Ferraz e faltou um outro. Claro. Então, e uma artista que também gosto muito e também ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo, seria a Áurea. I will run! Quietly serve desires and dreams that you dream. I will lie to please your fiction, but I'll never ever be you. Algarvia Áurea. Agora o segundo desafio é este. Vem uma banda da cena internacional. E que chegando a Portugal dizem, ah, mas nós gostaríamos de meter no nosso concerto, ou fazer a primeira parte, o Denis Filipe. Muito bem, de quem gostaria muito de ter um convite desse tipo? Que banda! Deixa-me ver quem é que está no artigo. Adorava fazer a primeira parte de The Strokes e também de All Muse ou 3 Seconds to Mars. Yeah. então vamos ao terceiro. E é o que dizem, enfim, os colegas já passaram aí por essa fase de desafios, é o mais complicado. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. E sim, querem que o Dennis faça uma versão de um tema para incorporar esse disco de tributo. Estamos a falar de que banda e, já agora, que tema seria esse? Banda, se calhar, seria o GNR. Muito bem. Acho que sim. Agora, a música tem tantos sucessos que, se calhar, não sou capaz de dizer assim qual a versão que faria. Uhum. Gosto muito da música Asas. Asas. Que também já tem algumas versões. Exatamente. Portanto, se calhar escolheria outra, mas é uma das músicas que gosto bastante. É um amor que vês nascer, sem prazo e idade de acabar. Não vales para te prender, aconteça o que acontecer. Aí está, então, a banda de Rui Veninho e parceiros com as taças. Está passada a fase dos desafios. Agora, Dennis, e até para terminar a conversa, já falámos aqui sobre a exposição mediática que teve, já falámos aqui da edição de um disco, enfim, da expectativa que cria essa edição de um disco, e queremos saber agora do ao vivo. Ficámos com a sensação, e não é essa sensação, julgo que todos nós temos essa percepção de que o Dennis ao vivo está no seu elemento. Já percebemos que na gravação de disco teve um trabalho solitário. No que diz respeito ao vivo, enfim, vem a conviver com músicos. Qual é a faceta que mais gosta ou de algum modo não consegue dissociar uma de outra? Eu adoro tocar ao vivo. Para mim, o palco é uma coisa inexplicável. É mesmo que se calhar prefiro fazer. Mas é claro que sem a composição dos temas para ir tocar ao vivo, que coisa não resulta. Portanto, anda sempre uma coisa agarrada à outra. Mas sim, a fase que eu prefiro das duas será, se calhar, mostrar o álbum ao vivo. Uhum. E que músicos irão acompanhá-lo para apresentar este Twist and Bend? Este álbum resolvi, já andei em ensaios, resolvi fazer uma espécie de trio rock and roll, ou seja, vou ter um baterista, vou ter um contrabaixo e vou tocar guitarra e cantar, ou seja, quase ali aquele típico vintage dos anos 50, aquele rock and roll, aquelas formações de rock and roll. Achei engraçado e peguei nesse conceito e vou para a estrada, pelo menos está programado, ou programei assim, com três elementos, um trio rock and roll. Down. face. It's time to rock this place. Don't stop me now, just start the race. It's time to rock this place. We gotta rock this place. Rock this place. Now, now, now. You can shake your head instead. Sim, o que é que ficou na gaveta? O que é que não veio a, enfim, a ver a luz do dia e sair do seu imaginário? Acho que foi que saiu quase tudo da gaveta. Já, porque acho que talvez só ideias que tenham ficado para trás. Mas uma música já feita com letra, isso não ficou nenhuma para trás. Uhum. Ou seja, tinha montes de ideias, comecei por gravar montes de ideias e nas ideias que achei mais forte, peguei nelas e transformei-as em música. E, portanto, acho que não deixei nada na gaveta, só tipo, as ideias estão no telemóvel. Fico, as ideias que não peguei ficaram no telemóvel. Muito bem, Dérias, muito obrigado pela disponibilidade que teve aqui para com a Lua Nova. E fica já a promessa de que vamos estar atentos a tudo que venha a surgir mais tarde, porque se não falarmos antes, pelo menos falaremos para um próximo disco, seguramente. Ok, espero que sim. Um abraço, obrigado a nós. Ok, um abraço.